Os destaques desta segunda-feira, 24 de junho. Homens armados matam pelo menos 15 policiais na República Russa do Daguestão. A autoridade norte-coreana critica o uso de armas dos Estados Unidos por Kiev para atacar território russo. Meteorologistas alertam sobre risco de deslizamento de terra no oeste do Japão. Com vocês no noticiário, Monique Souza. Uma agência de notícias russa diz que homens armados mataram pelo menos 15 policiais na República do Daguestão, no sul do país. Duas igrejas ortodoxas, uma sinagoga e um posto policial em Derbente e Mahatkala foram atacados simultaneamente no domingo. Uma organização judaica diz que os agressores incendiaram a sinagoga em Derbente. O governador do Daguestão, Sergei Melikov, teria informado que pelo menos 15 policiais e vários civis foram mortos nos ataques. Também afirmou que 6 agressores foram mortos e que a situação está sob o controle das autoridades locais. Ninguém assumiu a responsabilidade. O Comitê Investigativo Russo vai averiguar o que acredita terem sido ataques terroristas. A maioria da população do Daguestão é muçulmana. Em outubro passado, manifestantes que se opõem à ofensiva militar israelense na faixa de Gaza invadiram um aeroporto no Daguestão quando um avião de passageiros chegou de Israel. Autoridades russas realizaram operações de contra-terrorismo no Daguestão e detiveram extremistas islâmicos após um ataque terrorista em uma sala de concertos nos arredores de Moscou em março. E um dos principais oficiais militares da Coreia do Norte criticou os Estados Unidos por permitirem que a Ucrânia usasse armas fornecidas por Washington para atacar território russo do outro lado da fronteira. Park Jong-chon, vice-presidente da Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, divulgou uma declaração por meio da Agência Central de Notícias da Coreia na segunda-feira. A declaração se refere à decisão de Washington de permitir que Kiev fizesse uso de armas dos Estados Unidos para ataques limitados dentro de território russo para a defesa do leste da Ucrânia. Park disse que a medida dos Estados Unidos inevitavelmente provocará uma resposta mais forte por parte de Moscou, resultando em um conflito militar total com a Rússia e uma nova guerra mundial, com as piores consequências de todos os tempos. E acrescentou, enfatizando a posição da Coreia do Norte de se aliar a Moscou, que será uma ação justa de legítima defesa caso a Rússia conduza um contra-ataque estratégico. Park participou da cúpula em 19 de junho entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente russo Vladimir Putin, que visitou a Coreia do Norte pela primeira vez depois de 24 anos. Durante a visita de Putin, os dois líderes assinaram um novo tratado que inclui uma promessa de apoio militar mútuo. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que Israel está prestes a encerrar a fase de intensa luta contra o Hamas na faixa de Gaza e que irá focar suas forças ao longo de sua fronteira ao norte com o Líbano. Netanyahu fez a declaração durante uma entrevista a uma emissora de TV israelense no domingo. Ele disse que isso não significa que a guerra esteja prestes a terminar, mas que a fase mais intensa da guerra está prestes a terminar em Rafah. Netanyahu disse que, após o término da fase intensa, Israel terá a possibilidade de mover parte de suas forças para o norte, e que é isso que o país fará. Os combates continuam entre as forças israelenses e o grupo militante xiita Hezbollah, com sede no Líbano, perto da fronteira entre os dois países. O Hezbollah tem mostrado solidariedade ao Hamas. Dos estúdios em Tóquio, esta é a NHK World Japan. Meteorologistas no Japão prevêem fortes chuvas e trovoadas no oeste do país até terça-feira. Recomendam cautela diante da possibilidade de deslizamentos de terra. Autoridades da Agência de Meteorologia do Japão afirmam que uma massa de ar quente e úmido está fluindo em direção a uma frente de chuva sazonal sobre o oeste do Japão. Explicam que isso tornou as condições atmosféricas bastante instáveis na região. A frente trouxe fortes chuvas intermitentes para o sul de Kyushu. Afirmam que até 150 milímetros de chuva estão previstos para o sul de Kyushu nas 24 horas até amanhã de terça-feira. A previsão é de até 130 milímetros de precipitação para o norte de Kyushu e de 80 milímetros para a região de Kinki. Autoridades alertam que até mesmo um pequeno volume de chuva pode aumentar os riscos de deslizamento de terra, porque o solo pode já estar saturado em algumas áreas. E a Polícia Metropolitana de Tóquio alertou o chefe de um grupo político sobre cartazes inapropriados colocados em outdoor oficial de campanha da eleição para cargo de governador da capital japonesa. Investigadores disseram à NHK que 24 pôsteres com o nome de uma loja de entretenimento adulto foram encontrados em um outdoor eleitoral no distrito de Shibuya, em Tóquio. No sábado, a polícia teria alertado o líder do grupo político por suspeita de violação da lei que regula anúncios de empresas de entretenimento adulto. Após o aviso, o grupo político aparentemente substituiu os cartazes. O incidente se segue a um caso semelhante em que cartazes de uma jovem seminua foram exibidos em painéis eleitorais na quinta-feira, quando começou oficialmente a campanha de eleição para governador. A polícia de Tóquio também alertou o candidato responsável por esses cartazes por violar regulamentos da capital. Um recorde de 56 candidatos está na disputa do pleito para ser o próximo líder de Tóquio em eleição marcada para o dia 7 de julho. E os destaques de hoje foram: homens armados matam pelo menos 15 policiais na República Russa do Daguestão. A autoridade norte-coreana critica o uso de armas dos Estados Unidos por Kiev para atacar território russo. Meteorologistas alertam sobre risco de deslizamento de terra no oeste do Japão. Termina aqui o noticiário em português da NHK World Japan. Muito obrigada pela audiência. Notícias atualizadas também no Facebook.